o acontecimento do mês de novembro passado, pois de outro modo encontrar-me envolvido em todas essas tristezas e desgraças. Permita-me, pois, que o aconselhe, meu caro senhor, a consolar-se a si próprio mais que puder, a expulsar para sempre a sua filha indigna da sua afeição e deixá-la colher os frutos do seu odioso crime. Sou, meu caro senhor, etc. O senhor Gardiner não voltou a escrever senão quando recebeu uma resposta do coronel Forster, e, quando o fez, nada tinha de agradável a comunicar. Não se sabia de um só parente com quem o Wickham mantivesse relações e era certo que ele não tinha nenhum parente próximo ainda vivo. Contava com numerosos conhecimentos, mas, desde que entrara para a milícia, parecia não manter relações com qualquer deles. Não havia ninguém, portanto, a quem se pudessem dirigir e obter informações sobre o seu paradeiro. No estado precário das suas finanças, o casal tinha um motivo poderoso para a sua reclusão, além do medo de Wickham em ser descoberto pelos parentes de Lydia. Foram informados de que ele tinha contraído grandes dívidas ao jogo e o coronel Forster acreditava que seriam precisas mais de 1000 libras para cobrir todas as despesas que o oficial deixara em Brighton por pagar. Devia muito na cidade, mas as suas dívidas de honra eram ainda maiores. O Sr. Gardiner não procurou esconder quaisquer detalhes da família de Longbourn. Jane ouviu-os com horror. Um jogador, exclamou ela, isso não esperava eu. O Sr. Gardiner acrescentava ainda na sua carta que podiam contar com o regresso do Sr. Bennet no dia seguinte, um sábado. Abatido pelo insucesso dos seus esforços, acabara por se render às persuasões do cunhado para que voltasse para junto da sua família e deixasse a seu cargo tudo o que lhe parecesse aconselhável para a continuação das pesquisas. Ao ser informada do facto, a Sra. Bennet não exprimiu a satisfação que as filhas esperavam, dada a ansiedade que ela manifestara pela vida do marido. O que, ela exclamou, ele volta sem me trazer a nossa Lydia. De certo que o Sr. Bennet não vai abandonar Londres antes de ter encontrado os fugitivos. Quem, na ausência dele, irá brigar com o Wickham e forçá-lo a casar-se com ela? Como a Sra. Gardiner começasse a sentir saudades de sua casa, ficou combinado que ela e as crianças voltariam para Londres no dia da chegada do Sr. Bennet, e, de acordo com o plano, a carruagem que os levou até a metade do caminho trouxe na volta o Sr. Bennet para Longbourn. A Sra. Gardiner partiu, tão perplexa a respeito de Elizabeth e do seu singular amigo como viera, desde Derby City. O seu nome não fora mencionado pela sobrinha uma vez sequer na presença deles, e a vaga esperança acalentada pela Sra. Gardiner de que Elizabeth em breve recebesse uma carta dele não fora correspondida. Elizabeth nada recebera até então proveniente de Pemberley. Os atuais dissabores vividos na família tornavam desnecessária qualquer outra desculpa para a depressão de Elizabeth, nada, portanto, havia conjecturar fundamentado. Abre aspas, N-I-S-S-O, fecha aspas, embora Elizabeth, que atualmente conhecia relativamente bem os seus sentimentos, tivesse a noção perfeita de que, não tivesse ela encontrado de novo o Sr. Darcy, teria suportado melhor a mágoa pela infâmia de Lydia. Poupar-lhe-ia, pensava ela, uma noite de sono em cada 2 dias. Quando o Sr. Bennet chegou, conservava a aparência da sua habitual serenidade filosófica. Falou muito pouco, como também era seu hábito. Não mencionou o assunto que o levara a Londres e só passado muito tempo as suas filhas tiveram coragem de se referir a tal. Apenas da parte da tarde, à hora do chá, é que Elizabeth se aventurou a falar sobre o assunto. começou por se condoer das aflições por que o pai passara, ao que o pai lhe respondeu: não falemos mais nisso. Quem deveria sofrer, senão eu mesmo? Foi tudo por minha culpa, sou obrigado a reconhecê-lo. Não deve ser severo demais para consigo próprio, replicou Elizabeth. Por mais que me previnas contra esse erro, a natureza humana tem uma grande tendência a cair nele. Não, Lizzie, deixa que, pelo menos, uma vez na vida eu sinta o peso da minha responsabilidade. Não receio ser esmagado pela impressão, tudo isto não tardará a passar. Acha que eles se encontram em Londres, de certo, pois em que outro local poderiam eles esconder-se? E Lydia sempre desejou ir para Londres, acrescentou Kitty. Então, deve estar muito feliz, disse o pai, secamente, e, provavelmente, residirá aí durante algum tempo. Em seguida, após um curto silêncio, continuou, Lizzie, não te guardo rancor pelo conselho que me deste no mês de maio passado. Em vista do que aconteceu, demonstra bem a tua capacidade. Foram interrompidos pela menina Bennet, que vinha buscar o chá da sua mãe. Ora, aí está uma atitude, exclamou ele, que conforta uma pessoa, dá um toque de elegância ao infortúnio. Um dia destes farei o mesmo. Recolherei a minha biblioteca, de touca e camisa de dormir, e darei aos outros o maior trabalho possível, ou talvez aguarde até que te fugir também. Eu não vou fugir, pai, disse que te, inquieta. Se me tivessem deixado ir para Brighton, ter-me-ia comportado melhor do que Lydia. Tu, ires a Brighton. Não te deixarei ir nem a Eastbourne, que fica aqui ao lado. Nem por 50 libras. Não, Kitty, pelo menos aprendi a ser prudente, e tu irás sentir os seus efeitos. Nenhum oficial entrará jamais, daqui para o futuro, em minha casa, nem que esteja só de passagem pela localidade. Os bailes ser-te-ão absolutamente proibidos, a não ser que permaneças o tempo todo junto de uma das tuas irmãs. E nunca passarás por esta porta sem primeiro provares que passas diariamente 10 minutos de forma sensata. Kitty, que levava todas aquelas ameaças a sério, pôs-se a chorar. Bom, bom, disse ele, não fiques triste, se te portares bem durante os próximos 10 anos, talvez te leve a ver uma parada militar. Capítulo 49. Dois dias depois da chegada do Sr. Bennet, Jane e Elizabeth encontravam-se passeando no pequeno bosque nas traseiras da casa, quando viram a governanta caminhando na sua direção e, concluindo que vinha mandado da Sr. a Bennet para as chamar, foram ao seu encontro. Mas, em vez da ordem esperada, apenas chegada, a governanta disse para a menina Bennet: perdoem-me interrompê-las, meninas, mas, como pensei que tivessem recebido boas notícias da capital, tomei a liberdade de lhes vir perguntar. Que dizes, minha boa Rio? Nada soubemos ainda da capital, minha querida menina, exclamou a Sr. a Rio, espantada. Não sabe, então, que chegou um expresso da parte do Sr. Gardiner para o patrão? Ele já aqui está há meia hora e trouxe uma carta para o Sr. Bennet. As raparigas não perderam tempo a responder e partiram a correr. Atravessaram a sala de entrada, a pequena saleta e entraram na biblioteca, mas não encontraram o pai. Preparavam-se para subir e ir procurá-lo ao quarto da mãe, quando o mordomo se lhes dirigiu e lhes disse: se procuram o patrão, ele dirigiu-se agora mesmo para o bosque. Tendo recebido esta informação, as raparigas tornaram a passar pelo vestíbulo e atravessaram o relvado em busca do pai, que se dirigia para um dos pequenos bosques que havia de um dos lados do jardim. Jane, que não era tão leve nem tinha tanta prática de exercício, ficou para trás, enquanto a sua irmã alcançava o Sr. Bennet e exclamava, quase sem fôlego, oh! Pai, diga depressa quais as notícias. Que diz o tio? Acabo de receber uma carta dele pelo expresso. E que notícias traz, boas ou mais, que é que se pode esperar de bom? Disse ele, extraindo a carta do bolso. Mas talvez a queiras ler. Elizabeth pegou na carta, ansiosa, enquanto Jane se aproximava. Lê em voz alta, disse o Sr. Bennet, pois ainda não percebi bem do que se trata. Rua Gracechurch, segunda-feira, 2 de agosto. Caro cunhado, finalmente, tenho notícias da minha sobrinha para lhe enviar, notícias que, no seu conjunto, julgo não deixarem de lhe agradar. Pouco após a sua partida, no sábado, tive a felicidade de descobrir em que parte de Londres o casal se encontrava. Quanto aos detalhes, deixo-os para quando de novo nos encontrarmos. De momento, basta saber que os descobri e que estive com ambos. Então, tudo se passou como eu esperava, exclamou Jane, eles estão casados. Elizabeth continuou, estive com ambos. Eles não estão casados, nem encontrei neles a menor intenção de fazer. Porém, se o senhor estiver disposto a cumprir com aquilo que eu tomei a liberdade de aceitar em seu nome, espero que em breve se casarão. Tudo o que lhe exigem é que assegure a esta sua filha parte das 5.000 libras destinadas a ser repartidas por todas após a sua morte de sua mulher. Além disso, comprometer-se a, em vida, a dar à sua filha quantia de 100 libras por ano. E são estas as condições que não hesitei em aceitar, sentindo-me autorizado a fazê-lo. Enviar-lhe-ei esta minha comunicação por expresso, para que a sua resposta me chegue sem perda de tempo. Facilmente compreenderá, por tudo o que aqui lhe digo, que a situação do Sr. Wickham não é tão desesperada como se supunha. Quanto a isso, os rumores que corriam eram falsos, e alegra-me dizer que, sem considerarmos o dote de Lydia, ele ainda disporá, após pagas todas as dívidas, de um pouco de dinheiro para a sua instalação. Apenas necessito que delegue em mim plenos poderes para agir em seu nome, do que eu não duvido, e imediatamente darei instruções a Gerston para preparar um contrato. Não vejo qualquer vantagem em voltar de novo a Londres, por isso o aconselho a ficar tranquilamente em Longbourn e conte com toda a minha colaboração e diligência. Responda-me logo que possível e tenha cuidado de escrever claramente. Achamos preferível, minha mulher e eu, que a nossa sobrinha casasse em nossa casa, o que de certo terá sua aprovação. Ela vem hoje para junto de nós. Voltarei a escrever-lhe, assim que houver algo de novo a participar-lhe. Seu, etc. Edo. Gardiner, será possível, exclamou Elizabeth, assim que terminou a carta. Será possível que ele case com ela, Wickham não é, então, tão ruim como pensávamos, disse. Jane, meu pai, aceite os meus parabéns, já respondeu a carta, perguntou Elizabeth. Não, mas devo fazê-lo imediatamente. Elizabeth suplicou-lhe, então, que não perdesse mais tempo. Oh, pai, exclamou ela, volte para casa e escreva sem demora. Pense na importância que cada momento tem num caso destes. Eu própria lhe escrevo a carta, disse Jane, se tal tarefa lhe desagrada. Desagrada-me muito, replicou ele, mas precisa de ser feita. E, dizendo isto, ele virou-se e voltou com as filhas para casa. E posso saber qual é a resposta? Perguntou Elizabeth. Suponho que os termos devam ser aceites. Aceites. Só tenho vergonha de que ele peça tão pouco, e eles devem casar-se. Contudo, Wickham é tão ruim. Sim, sim, é preciso que eles se casem. Não há outra alternativa. Porém, há duas coisas que eu desejaria saber. Uma delas, que quantia o vosso tio não pagou para conseguir tudo isto, e a outra, como poderei eu reembolsá-lo. Que quantia? O nosso tio? Que quer dizer com isso? Exclamou Jane. Quero dizer que nenhum homem, no seu juízo perfeito, se casaria com Lydia recebendo em troca uma compensação tão pequena. 100 libras anuais durante a minha vida e 50 depois de eu morrer, é verdade? Disse Elizabeth. Não me tinha ocorrido isso antes. Depois das dívidas a pagar, diz ele que ainda sobra dinheiro. Deve ter sido nosso tio quem arranjou tudo isso. Como ele é generoso e bom. Receio que ele se vá ressentir disso. O dinheiro que gastou não deve ter sido pouco, não disse o Sr. Bennett. Wickham seria um idiota se aceitasse entrar no negócio com menos de 10 mil libras. De outro modo, custar-me-ia ter tão má opinião dele logo no começo das nossas relações. 10 mil libras. Valha-nos Deus! Como poderemos alguma vez pagar tal soma? O Sr. Bennett não respondeu, e todos, mergulhados nas suas reflexões, continuaram em silêncio até chegarem à casa. O Sr. Bennett dirigiu-se então para a biblioteca, a fim de escrever ao cunhado, e as filhas foram para a saleta. Então, eles sempre se casam, exclamou Elizabeth, quando se encontrou a sós com Jane. Como tudo isto é estranho. E, ainda por cima, temos de nos dar por muito felizes. E dar. Graças a Deus que assim aconteça, embora sejam diminutas as possibilidades de Lydia em ser feliz e o Wickham tenha um caráter tão ruim. Oh, Lydia, eu consolo-me pensando que de certo ele não se casaria se não tivesse afeição por Lydia, replicou Jane. Embora acredite que o nosso tio tenha feito alguma coisa por isso, não me parece que tenha rondado sequer as 10 mil libras. Ele tem muitos filhos, além de outras preocupações possíveis. Como poderia ele dispor dessas 10 mil libras, se nos fosse possível saber quais as dívidas de Wickham? Disse Elizabeth. E com quanto ele dotou a nossa irmã, saberia exatamente o que o Sr. Gardiner fez por eles, pois o Wickham não tem um tostão de seu. A bondade dos nossos tios é uma coisa que nunca poderá ser paga. O facto de eles a terem levado para sua casa e lhe terem dado a sua proteção e apoio moral é um sacrifício que anos de gratidão não poderão compensar. Neste momento ela está em casa deles, e, se tamanha bondade não lhe der a consciência da falta que praticou, é que ela não merece nunca ser feliz. Imagina a cara dela. Quando se vir na frente da nossa tia, devemos esforçar-nos para esquecer tudo o que se passou, disse Jane. Confio e espero que eles sejam felizes. Estou em crer que o facto de ele consentir em casar com ela é uma prova de que ganhou um pouco de juízo. A afeição que nutrem um pelo outro lhes dará estabilidade. E eu tenho a esperança de que eles em breve se estabeleçam na sua nova vida e procedam de forma tão ajuizada, que, com o tempo, a sua imprudência acabe por ser esquecida. O comportamento deles foi de tal ordem, replicou Elizabeth, que nem tu, nem eu, nem ninguém, poderá jamais esquecê-lo. É inútil falarmos nisso. Nesse momento, ocorreu-lhes que talvez sua mãe permanecesse ainda na ignorância de tudo o que se passava. Dirigiram-se, pois, à biblioteca, e perguntaram ao pai se não desejava que elas lhe transmitissem a notícia. Ele encontrava-se escrevendo e, sem levantar a cabeça, respondeu friamente: como queiram, poderemos levar-lhe a carta do tio e ler-lhe, levem a que quiserem e deixem-me. Elizabeth pegou na carta de cima da mesa e as irmãs subiram juntas. Mary e Kitty encontravam-se ambas junto da mãe. A mesma comunicação serviria, portanto, para todas. Após uma breve preparação para as notícias que traziam, a carta foi lida em voz alta. A Sr. Bennett não pôde conter os seus sentimentos. Assim que Jane leu o trecho em que o Sr. Gardiner falava na esperança de os ver em breve casados, a Sr. Bennett deu livre curso a toda a sua alegria, e cada frase subsequente a tornava mais expansiva. A sua alegria manifestou-se tão ruidosa e violenta como anteriormente as suas apreensões e desespero. Bastava-lhe saber que a sua filha se casaria, não a atormentava qualquer receio quanto à felicidade da filha, nem tampouco a lembrança da sua falta. Oh, minha querida Lydia, exclamou ela, isso é realmente maravilhoso. Ela vai se casar. E eu tornarei a vê-la. Ela casa-se com 16 anos. Meu querido e generoso irmão. Eu sabia que o conseguirias e que acabarias por tudo arranjar. Que saudades tenho dela, e do meu querido Wickham também. Mas os vestidos, o enxoval. Vou deste pé escrever a minha cunhada Gardiner para que trate de tudo isso. Lizzie, meu amor, corre lá abaixo e pergunta ao teu pai de quanto ele dispõe para o enxoval de Lydia. Não, espera, eu mesma o farei. Toca a campainha, Kitty, para chamar a Rio. Vou me vestir a correr. Oh, minha querida Lydia! Que alegria, quando nos virmos todos juntos outra vez! Jane procurou refriar a violência de tais expansões, lembrando sua mãe o que deviam ao Sr. Gardiner pelo que ele tinha feito. Devemos, em grande parte, atribuir a feliz conclusão desta história à bondade do nosso tio, acrescentou Jane. Estamos convencidas de que ele se empenhou para auxiliar pecuniariamente o Sr. Wickham, pois sim, exclamou a Sr. A. Bennet. Mas quem o havia de fazer, senão o vosso próprio tio? Se ele não tivesse família, todo o dinheiro dele viria para nós, bem sabes, e é a primeira vez que recebemos alguma coisa dele, a não ser um presente ou outro de vez em quando. Oh, como me sinto feliz! Em breve terei uma filha casada. Sr. Wickham. Que bem que soa, e fez apenas 16 anos em junho passado. Minha querida Jane, estou tão nervosa que creio bem não conseguir escrever, eu dito e tu escreves por mim. Mais tarde combinaremos com o teu pai a respeito do dinheiro. Mas é preciso encomendar as coisas imediatamente. A Sr. A. Bennet começou desde logo a fazer uma lista de todas as peças de tecido estampado, mousseline e cambraia, e teria feito dentro em pouco uma grande encomenda se Jane não a tivesse persuadido, com alguma dificuldade, a aguardar até poder consultar o marido. Um dia de atraso, observou ela, não teria qualquer importância, e a Sr. A. Bennet sentia-se feliz demais para se mostrar tão obstinada como de costume. Outros planos vieram ocupar o seu pensamento. Logo que me vista, irei a Meryton dar as boas novas à minha irmã Phillips, e, na volta, passarei pela casa de Lady Lucas e da Sr. A. Long. Kitty, corre lá abaixo e pede a carruagem. Um pouco de ar far-me-á muito bem. Meninas, desejam que eu lhes traga alguma coisa de Meryton. Oh, aí vem Rio. Minha querida Rio, já sabes da novidade. A menina Lydia vai se casar. Terás de preparar um jarro de punche para o casamento. A Sr. A Rio exprimiu imediatamente a sua alegria. Elizabeth, entre outras, recebeu os seus parabéns e, cansada de tanta loucura, foi se refugiar no seu quarto, para poder refletir em paz. Pobre Lydia, a sua situação seria, apesar de tudo, bastante ruim, mas ainda teria de dar graças por não ser pior. E, embora assim pensasse, não via para a irmã grandes possibilidades de uma vida feliz e próspera, mas, recordando-se dos momentos de aflição e de todos os seus receios de há duas horas apenas, ela sentiu o grande passo em frente que tinham dado. Capítulo 50. O Sr. Bennet por várias vezes se arrependera de ter gasto todo o seu rendimento e não tomar as devidas precauções para garantir o futuro da sua mulher e filhas. Agora, mais do que nunca, se arrependia de não o ter feito. Lydia estava em dívida para com o seu tio, não só em dinheiro, como em honra e bom nome, quando só a ele caberia a satisfação de obrigar um dos mais inúteis rapazes da Grã-Bretanha a casar com a filha. Preocupava-o seriamente que uma coisa, que tão poucas vantagens oferecia para qualquer, tivesse sido conseguida unicamente às expensas do seu cunhado, e resolveu, caso fosse possível, averiguar a importância exata do seu auxílio e arranjar maneira de saldar a dívida tão breve quanto possível. A princípio, quando se casara, o Sr. Bennet julgara perfeitamente útil economizar, pois teria naturalmente um filho. Esse filho teria todo o direito aos seus bens, e desse modo veria garantido o futuro da viúva e dos filhos menores. Cinco filhas, sucessivamente, vieram ao mundo, mas o filho ainda estava para vir. Muitos anos após o nascimento de Lydia, Sr. A. Bennet acreditava ainda no filho. Por fim, teve de renunciar a tal esperança, mas nessa altura já era tarde demais para poupar. A Sr. A. Bennet não tinha feitio para economizar e só a moderação do marido os impedia de exceder o rendimento. Segundo o contrato de casamento, 5 mil libras seriam deixadas para Sr. A. Bennet e seus filhos, mas a partilha deveria ser feita de acordo com a vontade dos pais. Em vista do que acontecera a Lydia, tal ponto deveria agora ser definido, e o Sr. Bennet não hesitava em aceitar os termos da proposta que lhe tinha sido feita. Em termos precisos, mas cordiais, ele exprimiu a sua gratidão pela bondade do cunhado. Em seguida declarou a sua plena aprovação a tudo o que tinha sido feito e a sua aceitação dos compromissos que o Sr. Gardiner aceitara em seu nome. Nunca supusera que fosse possível convencer o Wickham a casar com a sua filha em termos tão convenientes. As 100 libras que deveria pagar anualmente não representavam um déficit real de mais de 10 libras, quando, além do mais, a tanto o choruda mesada de que Lydia dispunha, assim como os belos presentes em dinheiro que continuamente lhe chegavam às mãos por intermédio da Sr. A. Bennet, cobririam grande parte das despesas que Lydia pudesse fazer. A outra surpresa agradável, considerava ele, fora a facilidade com que tudo se compusera sem lhe dar qualquer trabalho. O seu desejo era, agora, pensar o menos possível no assunto. O ímpeto com que se lançara na perseguição de sua filha fora apenas fruto momentâneo da sua cólera. Cessada esta, o Sr. Bennet recaiu na sua indolência habitual. A carta fora desde logo despachada, pois, embora lento na elaboração dos seus projetos, ele era rápido na sua execução. Pedia ao Sr. Gardiner que lhe desse uma relação detalhada das suas despesas, mas nada mandava dizer a Lydia, pois ainda estava ressentido com ela. As boas notícias em breve se propagaram por toda a casa e pela vizinhança. Esta acolheu-as filosoficamente. De certo teria sido mais interessante se a própria menina Lydia tivesse regressado, ou a mandassem em reclusão para alguma propriedade distante, mas o casamento já era tópico suficiente para mexericos. As velhas invejosas de Meriton continuaram a enviar os seus votos de felicidade com o mesmo secreto contentamento com que anteriormente exprimiam as suas condolências, pois, embora a situação tivesse mudado, com um tal marido, a desgraça de Lydia era considerada como certa. A Sr. A. Bennet, que passara 15 dias sem sair do quarto, naquele grande dia tornou a ocupar o seu lugar à cabeceira da mesa. A sua satisfação era extrema. Nenhum sentimento de vergonha atenuava o seu triunfo. Desde que Jane completara os seus 15 anos de idade, o seu maior desejo fora ver uma das suas filhas casadas, e, agora, esse mesmo desejo estava a ponto de se realizar. Todos os seus pensamentos giravam em torno dos preparativos para um casamento no melhor estilo, tais como as mousselines finas, novas carruagens e criados. Procurava lembrar-se de uma casa nas redondezas que servisse para sua filha e, desconhecendo quais as verdadeiras possibilidades,